última eleição. Oh meu Deus, quanta alienação. Brasília está podre, cheira muito mal. Vamos botar fogo no Congresso Nacional. Vamos botar fogo. Jogam lama para todo quanto é lado. Quem faz o orçamento é o crime organizado. Mas tal corrupção só irá acabar se alguns parlamentares viermos a matar. É inadmissível vê-los na mordomia, com direito à imunidade e aposentadoria. O crime compensa na capital federal. É fácil meter a mala na Receita Federal. Brasília está podre, cheira muito mal. Vamos botar fogo no Congresso Nacional. Lá no céu de Brasília, estrelas irão cair. A poeira de tanta sujeira há de subir. Entre eles é normal. A falta de decoro parlamentar, me deixa enojado, com vontade de vomitar. Nas casas do barulho prega a destruição aos elementos podres da instituição. Brasília está podre, cheira muito mal. Vamos botar fogo no Congresso Nacional. Vamos botar fogo. Continuar vendendo o Brasil, o povo continuará desempregado, passando fome, ganhando cada vez mais estabilidade no desemprego. Façamos algo, é isso aí. Casa do barulho e testemunho ocular, combatamos o poder.